Está entrando no ar Encontro com Ari Santos. Deixei a velha querência sair de lá muito novinho, de tabuleta ao focinho e a marca já descascada, ponta de cola parada, sinal de laçar o machinho. Dá licença que a partir de agora, programa Encontro com Ari Santos. Prepare o teu chimarrão, que o meu já está preparado. Direção geral, Dr. Dirceu Fernandes. Me assessorando aqui na parte musical, DJ Gaudério. Esse que vos fala, Ari Santos. Vamos passar uns momentos só de alegria, com muita música bonita para todos vocês. Obrigado por ter ligado o teu rádio agora. E vamos acarcando o chumbo grosso, que o fino da sua coceira abre a cordiona gaiteira. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Atirei os meus arreios sobre o lombo do meu pingo, numa tarde de domingo farejando algum fandango. Atei a tala do mango de surra corcoviador e ajeitei bem as esporas, parceiras do dançador. Apiei da frente do rancho, tinha um fandango entaipado. Deixei meu barco alatado no galho de uma figueira, entre uma nuvem de poeira. O chinareto troteava e o toque de uma cordona parece que me chamava. Ninguém me bota o ajojo, não sou de pastar malhado. Saí dançando apertado, uma potranca retaca que me trazia espichado, mesmo que couro na estaca. Cargoseando no ouvido de uma chinoca gaviona, quando berra uma gordiona, se entrevera a gauchada e o dia nasce agarrado nas crinas da madrugada. Estou enfiado no meio, de pingo alçado no freio, galando dentro da trança, firme no cabo da dança, recolutando o passado e conservando os costumes do meu Rio Grande aporreado. Encontro com Ari Santos. Saía camperear sozinho no meu picaço velho de estimação. Ele saiu relinchando como adivinhar que não voltava mais para o seu galpão. O meu picaço velho era um cavalo que foi bem ensinado e muito mansinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu picaço velho trazia sozinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu picaço velho trazia sozinho. Saía galopito pela estrada fora, e o meu picaço velho ia remoendo o freio. Saí com o destino de ir na invernada, só para ver meu gado e dar sal no rodeio. Depois que eu dei o sal, eu vi um boi brasino, e sempre o boi brasino bem valente é. Apartei ele do gado e desatei meu laço, e arrojei o meu picaço só pra ver o tropel. Apartei ele do gado, desatei meu laço, e arrojei o meu picaço só pra ver o tropel. Passei esse brasinho lá na beira da mata, e esta história triste até os animais sente. O meu picaço velho se perdeu num valo, e eu abri as pernas e saí lá na frente. E este boi brasino quando me avistou, abaixou a cabeça e fez uma pegada. Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada. Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada. E foi nesta rodada que meu pingo amigo ficou estendido na terra vermelha. Joguei meu doce braço, argola, tininho, peguei as duas guampas, defendi as orelhas. Depois que tirou laço neste boi brasinho, ele virou de ponta e nem pro mato foi. E o meu picaço velho que quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi. E o meu picaço velho que quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi. Grupo Manotaço farejando algum fandango. Valdomiro Garcia, Picasso Velho. Mas barbaridade. Nós ficamos muito satisfeitos em saber que o pessoal entra em contato com a gente, entra em contato com a direção, mandando e-mail, solicitando o nosso programa, que nós vamos chegar até a sua emissora, chegar até a sua cidade, com um regional diferente, com um estilo de programa assim, bem autêntico, ao nosso modo, mais ou menos igual a essa marca que tá chegando, parceiro. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Na trincheira do amor só cabe eu e meu bem. Escutei um outro em casa, mas eu não posso atender. Podem chamar, bater palmas, eu não quero nem saber. Meu amor está comigo, veio de longe me ver. Quando a gente se entrincheira, é só amor e prazer. Entrincheirado, não posso atender ninguém. Na trincheira do amor, só cabe eu e meu bem. Entrincheirado, não posso atender ninguém. Na trincheira do amor, só cabe eu e meu bem. A pessoa que eu amo me dá alegria e prazer. Quando eu não posso ir vê-la, é ela que vem me ver. Nós entre quatro paredes ficamos entrincheirados, curtindo a felicidade desse amor apaixonado. Entrincheirado, não posso atender ninguém. Na trincheira do amor, só cabe eu e meu bem. Entrincheirado, não posso atender ninguém. Na trincheira do amor, só cabe eu e meu bem. Escutei um monte em casa, mas eu não posso atender. Meu amor está comigo, venho de longe me ver. Minha casa, meu refúgio, é grande em seu interior. Mas quando meu bem tá aqui, fica cheinha de amor. Entrincheirado, não posso atender ninguém. Na trincheira do amor, só cabe eu e meu bem. Entrincheirado, não posso atender ninguém. Na trincheira do amor, eu e meu bem. Os três chiru, trincheira do amor. Mas que trincheira, hein? Uma trincheira dessa até eu queria partir pra luta. Agradamos o patrão, mas nós voltamos em seguida, Tonomas. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Aqui não pode perder tempo. Quem quiser entrar em contato com o Ari Santos, é só ligar para 069-9970-6173. 069-92-618337. E também temos o WhatsApp 069-9983-7746. Fala com o Ari Santos. Ari Santos com banda completa chegando até por aí. Se quiser o Ari Santos gauchão e mais a banda mix tocando tudo quanto é estilo, vai junto comigo. Se quiser que vá o recampado no trancão fandangueiro, também a gurizada vão comigo. Mais ou menos igual a essa marca que tá chegando aí. O estado inteiro ouve Encontro com o Ari Santos. Estou chegando em teu rancho, no pingo da minha vida. Eu quero dar um descanso, quero esquecer um pouco os contratempos da vida e assim matar a saudade dessa gente tão querida. Serve um amargo, faça um fogo no galpão. Quero matar a saudade, a sede de chimarrão. Serve um amargo, faça um fogo no galpão. Quero matar a saudade, a sede de chimarrão. Chegar aqui no teu rancho faz tanto tempo que espero. Como mais amigo velho que eu estimo e considero. Que todos estejam bem, é meu desejo sincero. Sou tão feliz em rever pessoas que eu tanto quero. Rumo de casa vou chegando no terreiro, abraçando os moradores deste rancho hospitaleiro. Rumo de casa vou chegando no terreiro, abraçando os moradores deste rancho hospitaleiro. Desconfesso, é diferente a vida lá na cidade. Nesse céu aberto me sinto mais à vontade. Relembrando os velhos tempos, chego até sentir saudade. E quando aqui passei minha feliz mocidade, vou recordando bons momentos que eu vivi. Amizades verdadeiras de que nunca esqueci. Vou recordando bons momentos que eu vivi. Amizades verdadeiras de que nunca esqueci. Como é lindo e como eu gosto desta vida pura e calma. Vou sentir a natureza voltar.

das 19 às 20 no sábado, ou seja, das 7 às 8, depois do banho e antes da janta. Liga por aí que você vê o sotaque e vê o semblante também. É mais uma marca que tá chegando. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Ari Santos Bugildo Pereira, e é hora de agradar a patronagem. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. Preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Chinoca de todo porte, gaudério de queixo roxo, corria o buchincho frouxo naquela tarde de julho, e a não ser pelo barulho da velha gaita grongueira, só se ouvia a tinideira das esporas no pedregulho. Mas que fandango graúdo, bem estilo os fandango do Ari Santos. Ei, tá querendo que eu vá na tua cidade? Liga pra mim que vamos chegar até aí, levar a banda completa, fazer um baile ao seu contentamento. E quem tá chegando? O DJ Galdério. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Vovô voltando pra minha terra, emponchado nesse sereno. A saudade é um veneno pra quem vive pela estrada. Além disso, tem um par de olhos verdes me esperando e um mouro velho pateando lá no fundo da invernada. Para falar a verdade, por voltar estou faceiro, cozear com meus companheiros que há tempo não vejo mais. Bombear no varzedo grande, revoada de caranchos, e na parede do rancho o retrato de meus pais. Neste retorno à querência, eu trago muitas histórias, e num canto da memória, as lembranças de onde andei. Mas desconto não tem nada que sossegue o coração quando bate a solidão deste chão que me criei. Neste retorno à querência, eu trago muitas histórias, e num canto da memória, as lembranças de onde andei. Mas desconto não tem nada que sossegue o coração quando bate a solidão deste chão que me criei. Fernandinho num dueto de cordona, coisa bem linda, tchê. E vamos que quero cruzar as coxilhas, a moda de antigamente, visitar algum parente, abraçar os meus irmãos, pisotear as folhas secas que caíram do arvoredo e contar algum segredo pro amigo chimarrão. No galpão do CTG vou afigurar um shot, meio a tranco, meio a trote, pois faz tempo que eu não danço. Pra quentar num fogo brando numa noite de invernia, e nos teus braços, guria, vou campear o meu descanso. Neste retorno à querência, eu trago muitas histórias, e num canto da memória, as lembranças de onde andei. Mas desconto não tem nada que sossegue o coração quando bate a solidão deste chão que me criei. Neste retorno à querência, eu trago muitas histórias, e num canto da memória, as lembranças de onde andei. Mas desconto não tem nada que sossegue o coração quando bate a solidão deste chão que me criei. Levei este Rio Grande na garupa do meu canto, este ofício que amo tanto, de cantor do verso puro. Mas andava meio assim, de alma feito tapera, vagando pelas tigueras, dando ponta em rio escuro. Por isso fronchei as velhas com os rumos do velho pago, e o patrimônio que trago é a voz e um violão. Uma vontade bem grande de fazer o que não fiz, pra um gaúcho ser feliz, só voltando pro Ringão. Neste retorno à querência, eu trago muitas histórias, e num canto da memória, as lembranças de onde andei. Mas desconto não tem nada que sossegue o coração quando bate a solidão deste chão que me criei. Neste retorno à querência, eu trago muitas histórias, e num canto da memória, as lembranças de onde andei. Mas desconto não tem nada que sossegue o coração quando bate a solidão deste chão que me criei. Com Ari Santos. Eu fui convidado um dia pra laçar um boi perigoso, um zebu da cauda fina, na estância do seu Fragoso. A carta desafiava um laçador corajoso, porque o boi roubou a fama de outros peão famoso. Só faltava a minha fama pro boi derrubar na grama. Eu dei um pulo da cama e fui laçar o boi Barroso. Cheguei na estância de noite e por lá fiquei de pouso. Passei a noite sonhando com o tal boi cabuloso. Quando foi no outro dia, quase que fiquei nervoso, quando ouvi a pionada me chamar de aventuroso. O povo da redondeza veio ver minha proeza e disseram: é com certeza vais perder pro boi Barroso. Não liguei pros faladores, sou calmo e cauteloso. Fui em auxiliar meu cavalo, que tem nome de mimoso. Chamei meus quatro cachorros pra pegar São Venenoso, e fui tirar o boi do mato, ainda estava serenoso. Os cães pro mato se foi, por lá bateram no boi. Credo em cruz, Deus me perdoe, era o diabo boi barroso. Enveredou pro meu lado, que parecia o tinhoso. Sorrindo abri meu cavalo, não achei muito gostoso. Passou-se por mim correndo aquele boi malicioso. Deu laço de 13 braça, espichou despretensioso. Ainda estiquei o braço, tiniu argola de aço. Senti na ponta do laço as guampas do boi barroso. Gritei pro dono da estância, dá seguro o boi teimoso. Disse leva pro palanque e sangra este boi fogoso. Eu mesmo assei o churrasco e reparti com os curiosos. Levei o couro pra mim, o meu prêmio vitorioso. Botei o couro na estaca, fiz um laço e uma guaiaca, e uma bainha pra faca, que matou o boi barroso. Paulo Fogaça, caminho de volta. Saudoso Teixeirinha, fama do boi barroso. Falando em Teixeirinha, o neto do Teixeirinha, Juliano Teixeira, lançou um trabalho bonito junto com a Ariane, né? Ariane, grande acordeonista. Será que eles vão cantar hoje aqui? Não, hoje não, né? Vai! O DJ Galdério trouxe um povo aí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao companheiro Jean, da Vertical, gravadora Vertical, que tem mandado um trabalho recente aqui pra gente. Companheiro Jean, obrigado pelo profissionalismo e pela seriedade que você tem naquilo que faz. Parabéns. Tá certo? Hora de marcar meu galo. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Venho da terra pampiana, desta pátria brasileira. Não nasci de cesariana e eu vim à moda campeira. Quando soprava o minuano na minha querência flor, me enrolaram na dois panos do velho pai domador. E ali num berço de couro, nos fundos de uma invernada, ouvindo berros de touro e relinchos da manada, uma coruja gourava no meio da ventania e um crista rubro anunciava que outro galo nascia. Eu sou um gaúcho desta querência guenacha. Quando me invoco, faço revoltar na caixa. Sou daqueles que só se puxam em setembro, pois pelo que eu me lembro, eu já nasci de bombacha. A gaita de travesseiro e um poncho de cobertor, eu vi alma de gaiteiro e a sina de cantador. Cresci campeiro e ventena, aconselhando aporreados, e nos finais de semana entre baixos e teclados. Quando toco uma vaneira e abro a goela cantando, e acordeou na companheira nos meus braços corcoviando, ninguém me bota maneia porque canto meu rincão, e nas rodadas mais feias saio de rédeas na mão. Eu sou o gaúcho desta querência buenacha. Quando me invoco, faço revoltar na caixa. Não sou daqueles que só se puxam em setembro, pois pelo que eu me lembro, eu já nasci de bombacha. Venho da terra pampiana, desta pátria brasileira. Não nasci de cesariana e eu vim à moda campeira. Quando soprava o minuano na minha querência flor, me enrolaram na dois panos do velho pai domador. E ali num berço de couro, nos fundos de uma invernada, ouvindo berros de couro e relinchos da manada, Uma coruja gourava no meio da ventania e um crista rubro anunciava que outro galo nascia. Eu sou o gaúcho desta querência buenaça. Quando me invoco, faço revoltar pra caixa. Sou daqueles que só se bicho em setembro, pois pelo que eu me lembro, eu já nasci de bombacha. Eu sou um gaúcho desta querência buenacha. Quando me invoco, faço revoltar pra caixa. Sou daqueles que só se puxa em setembro, pois pelo que eu me lembro, eu já nasci de bombacha. Romário Gaúcho, eu sou gaúcho e vamos agradar a patronagem. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. E o mate velho tupetudo cevado de mão em mão e os amigos que nós escuto fazem a parceria e o companheirismo através da audiência, ligando e nos agradecendo. Só gente boa por esse mundão de Deus espalhado, ouvindo o programa Encontro com Ari Santos, que isso me deixa com muito mais alegria e com satisfação. E pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp pelo 069-9983-7746. Diga da onde você é, peça a sua música e pode falar o nome do cantor de sua preferência. Se nós não tiver, damos um jeito de trazer pra perto da gente, mas não menos igual a essa. Simbora! O estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Cidade por cidade, pra rever os meus amigos e abraçar a linda pequena. Vou iniciar a jornada na cidade de Vilhena. Alô, ministro Andreasa, Primavera e Parecis, Alta Alegre e Santa Luzia. Quando eu canto, pedem bis. Cabixim, Urubiara, Pimenteiras e Alta Floresta. Novo Horizonte, Alvorada e Nova Brasilândia é terra de boas festas. Colorado do Oeste, eu preciso fazer visita. Cerejeira é terra buena e essa cidade é bonita. Lá por Espigão do Oeste, vou tomar canha no frasco. Chegando em Pimenta Bueno, vou comer um bom churrasco. São Miguel do Guaporé, São Francisco e Seringueiras, Nova Estrela, Nova Londrina, Jubiguai e também Castanheira. Alô, Teobroma, Nova Conquista, Vale do Paraíso, Anari e Machadinho, visitar essa terra novamente eu preciso. E assim vou tocando o barco de acordo com a maré. Vou chegar em Cacoal pra tomar o melhor café. E a viagem continua, porque eu não posso parar. vou a Presidente Neves e posso em Ji-Paraná. Teixeirópolis, Nova Colina, Mirante da Serra e Urupá, Nova União, tenho bons amigos por lá. Alto Paraíso, Montenegro, São Felipe e Campo Novo, também falo de Buritis, que saudade, Cacaulândia, preciso voltar de novo. Ouro Preto é uma cidade que produz o melhor queijo. Charu, terra do cacau, tomar este suco eu desejo. Na cidade de Ariquemes, quero falha uma semana pra me matar a saudade daquela gente bacana. Rio Crespo, cujo vim, falo de Jorge Teixeira. Extrema tem a festa da castanha, essa terra é hospitaleira. Nova Califórnia, Itapuã e Candeias do Jamari, além da Nova Mamoré, qualquer hora eu volto aí. E percorrendo Rondônia, viagem não está no fim. Faço laço de amizade lá por Guajará-Mirim. Tapei o chapéu na testa, com coragem e muita fé. Vou pernoitar em Costa Marques, nas margens do Guaporé. E você, meu amigo Ari Santos, que canta nesta terra amada, gaúcho rondoniano, que definiu bem nossa Rondônia, é o Nordeste com chuva e um Paraná sem geada. Vou até Rolim de Moura, que é a capital da madeira. Vou ficar no CTG, sentinela da fronteira, para rever o meu povo que mora em meu coração. E junto com meus amigos, tomar um bom chimarrão. Capital do estado, e agradeço meu Deus pelo sonho realizado, e deixo um abraço forte do Ari Santos e os recampados. Meu amigo Jeff da Rover, um abraço meu irmão, do tamanho da nossa amizade, e obrigado parceiro, e se a saudade apertar, volto pro Rio Grande amado, mas demora um pouco né parceiro, porque aqui tá bom demais. A cultura gaúcha você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Quero te saudar cantando, minha Santa Catarina. Eu não fui nascido aí, mas tudo aí me fascina. As tuas praias de mar, majestosa obra divina. As montanhas verdejantes, com a água do mar combina. Tua linda Florianópolis, te espelha no verde mar. Contrasta com a natureza, é uma sereia a cantar. A lua derrama a prata, depois que a noite desce. O sol as transforma em ouro, depois que o dia amanhece. Linda Santa Catarina, na extensão da grandeza. Tuas serras são encantos, teus vales é só beleza. Tuas cidades festivas não há sinal de tristeza. Tua gente me comove com tanta delicadeza. Tuas loiras e morenas têm o perfume da flor. Canto Santa Catarina, quase morrendo de amor. Mulher feia nesta terra não poderia nascer, dentro de tanta pode haver. Meu povo catarinense, meu amigo, meu irmão, faz divisa com o Rio Grande no meio do coração. Catarinense e o gaúcho têm a mesma tradição. É só me estender o braço que eu te alcanço um chimarrão. Cinco espeto na divisa, carne gorda e bem assada. Me alcança a tua farinha, te alcanço a faca prateada. Tomamos o nosso vinho, selo da nossa amizade. Brindamos Getúlio Vargas e Anitta Garibaldi. Ari Santos, com a participação do Cleve Serafim, percorrendo Rondônia. Juliano Teixeira e Ariane, Santa Catarina. Ah, só chega a música bonita, né? Aí, parceiro, foi uma alegria e um contentamento levar a nossa música e a nossa mensagem. Neste mesmo horário, nessa mesma emissora, você tem encontro marcado com o programa Encontro com o Ari Santos. Um abraço do tamanho da nossa amizade. Me queira bem, que não custa nada. Buenas e meu vô. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. E este shot é pra todos os gaiteiros da cidade de Pinhão, Paraná, capital dos gaiteiros e do shot de par trocado. Eu recebi um convite, nem podia imaginar, para uma grande festança que eu não podia faltar. Trouxe junto a minha gaita para me acompanhar e fui chegando pra perto antes do dia clarear. De longe fui enxergando, já vi muitos companheiros. Já pensei comigo mesmo, tô gostando do entreveiro. Botei a gaita no peito e gritei alto no terreiro. Tô chegando no Pinhão, a capital dos gaiteiros. Tô chegando no Pinhão, a capital dos gaiteiros. Terra que fui nascido, por aqui é bom demais. A fama de bons gaiteiros vem dos nossos ancestrais. Esse dom de tocar gaita, o filho herda dos pais. Floreando sua cordona que toca moça e rapaz. No xote de par trocado, nos bailes da região, por ali tá um gaiteiro fazendo animação. Não precisa buscar fora, que só tem gaiteiro bom. E tem alma na gaita e o toque no coração. Que tem alma na gaita e o toque no coração. Afonso e André, parabéns pela ideia, em homenagem a vocês, quero aplausos da plateia, todos gaiteiros tocando igual abelha na colmeia, nos braços da gaiteirada, gaita nova e gaita velha. Chimarrão de erva boa, churrascada e cantoria, é a capital dos gaiteiros, falo com sabedoria. Os fandangos por aqui vão até clarear o dia, no Pinhão não tem tristeza, aqui só tem alegria. No Pinhão não tem tristeza, aqui só tem alegria. Afonso e André, parabéns pela ideia, em homenagem a vocês, quero aplausos da plateia, todos gaiteiros tocando igual abelha na colmeia, nos braços da gaiteirada, gaita nova e gaita velha. Chimarrão de erva boa, churrascada e cantoria, é a capital dos gaiteiros, falo com sabedoria. Os fandangos por aqui vão até clarear o dia, no Pinhão não tem tristeza, aqui só tem alegria. No Pinhão não tem tristeza, aqui só tem alegria. Você acabou de ouvir Encontro com Ari Santos.